música sertanejo raiz, família vai morrendo e pessoas novas vai chegando. E acostumar com novas personalidades não é fácil. E a música sertanejo raiz, família vai morrendo e pessoas novas vai chegando. E acostumar com novas personalidades não é fácil. E o Crendo Medenha, as olhas das Zedas, gostando de ser mulher, frijo e coxade, pra poder levar é deixar de lombar. Saudade de veja cober quederoso, com a cheta do sertão do Brasil disposto. Ao te escutar lhe o presente é o ajogo, com não troco. Criar música sertanejo raiz, família vai morrendo e pessoas novas vai chegando. E acostumar com novas personalidades não é fácil. E os quando agora vaqueado por canto, você pode chorar com os da gente fechando. Eu amo uma história de cabelo. Música sertanejo raiz, família vai morrendo e pessoas novas vai chegando. E acostumar com novas personalidades não é fácil. Música sertanejo raiz, família vai.